0060, desce para 2010, ajuste no 015. Para 2000 com 0015, ajuste. O azul 4060. Controle, autoriza para o Dilsan, para o azul 4060. Negativo, mantenha a chegada à cara. Mantenha a chegada, o azul 4060. Whisky Bravo Whisky, desça para 3.000 pés, ajustando 0.15. 3.000 pés, Whisky Bravo Whisky. 1.397, desça e mantenha nível 0.40. 0.40, 1.397. Estabilizada? Sim, 740. Complete final de S Zulu, chame turno 118 décima meia. 76740, bom dia. Azul 4060, autorizado final ILS Zulu, reporte estabilizado. Autorizado ILS Zulu, reportado 4060. Claro que está livre, baixou e travou 6740. Estou falando com o Recife da sua autorização que eu havia solicitado. Alfa Tango Tango está no pátio 3, é isso? Afirmativo, senhor. Certo. Vai decolar da 28. Confirma, né? Vento tá doido no 0 grau, 079. Eu tô 29,6 no solo de Salvador, agora aos 45, olha o grau 219. 219, 329. Cenário, porque a pista de uso é a 28. Caso contrário, o gerente se usou a pista 35. Ah, negativo, é a 28 mesmo, alfa tempo. Falador, bom dia, tá 3896, livrou na época. Fala Salvador, 3896. Da guarda. 7.40, cheque trem, alistado, tudo autorizado, pista 28, vento agora, 200 graus com 8 nós. Poxa, aí travou, livre pousa, 7.740. Ou 3.86. Afirma. O uísque desça para 2.000 pés, ajuste 1015. 2.000 pés, uísque Bravo uísque. 397, desça para 3.000 pés, ajuste 1015. 3.000, 1015, 397. Solos 47 e livrar à esquerda, 121 decimal 9. O 4060 estabilizado, final da pista 28. Complete, final sobre torre 118 decimal 6, azul 4060. 18,6. Papa Romeo, Whisky, Bravo Whisky, autorizado final, resposta estabilizada. Autorizado final, reportamos pelo Whisky, Bravo Whisky. Reportando 18, curva direita, 19935 ao controle, 510 BM transporte. Passou 4 a bordo, 4 horas de autonomia, autona Salvador, e o Alfa Tantan para o Canadá. Alfa Tantan, Alfa Tantan. Opera para parte e alfa tanto. Confira o máximo de velocidade. Estamos na alfa com o senhor Taco, Gillette, portão 4. Gillette para o 4, copiou a mensagem, porém estava no final do pouso, não pode cotejar o 6740 da WebJet. Sem problema nenhum, comandante, bem-vindo a Salvador. Obrigado, querido, bom dia. No 777, pronto para 4. 777, prossiga. 777, está autorizado, nível 320 para Porto Seguro. Acelera V, Upper Whisky 50. Previsto saída Gole, Eval, Eudes. Vou repetir, Gole, Eval, Eudes, com curva à esquerda após a decolagem. Pista 1028, a frequência do controle, 119.35, seu transponder é 5134. Após a decolagem, manterá a proa até 3 mil pés. 1777. Voo na 777-320, Porto Seguro, Upper Whisky 50, Gole, Val, Eudes, com curva esquerda, pista 28-393, controle, aciona 5134, com decolagem, mantém proa até 3 mil. Afirmo. Olá, Alfa Tango Tango, valeu o táxi. Alfa Tango Tango, autorizado táxi, via parte 3, táxi Kilo. Depois Alfa Golf até o ponto de espera. Próximo da Golf para chamar a turma em 1 no 8 decimal metro. 100 quilos Alfa Golf no ponto de espera, 108,6 Alfa Tentan. Solo, bom dia, 3895, informação papá. 3895, aguarde autorização para Guarulhos. Guarda. Solo azul 4107 com a papá para Santos Dumont, nível 360. Azul 4107, aguarde 360 para o RJ. 4107, azul. O senhor teria saída prevista para o 4107? Aguarde. Batango Whisky Bravo Whisky para o localizador, esquerda para 230. 230, Whisky Bravo Whisky. No 397, confirma indicada. 220. Sim, te reto. A saída é Goleval Eudes, ok? Goleval Eudes, grato, 4107. É, 4020, right, copy me. Se parece. É, 4020, your flight level 260. It's approved in Brasília by the airway up in Zulu 17. That quadricoli transition of fito with tune left after takeoff. Runway exit to 8, Sabadera Press Control 119.35, transponder 5137, go ahead. Submarino, flight level 260, Brasília, Upper Zulu 17, Fito, transition, take off, turn left, runway 280, depart control 119.35, Scott 5137, could you confirm my departure? Molly. Are you spelling the repeat? Coffee, Oscar Lima at transitional fit with turn left after takeoff. Marine Gordy or Fito turn left after takeoff. 2020. On the party for request start up. Please start up. Come ready for text. For the text 2020. Azul 4060, bem-vindo a Salvador. Continue táxi Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, obrigado. Ok. Continue approach, clear to land, runway 28, wind 200 degrees, 08 knots, attention last night, 0 meters threshold, runway 28, it's close. Okay, clear to land, Whiskey Bravo Whiskey. Cessna para 2000, ajustando 015, autorizado final, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, agora 397. Salo Gol 1777, pushback e acionamento no 3. Mantenha o ponto de espera, Alfa Tank. Mantenha o ponto de espera, Alfa Tank. 3, autorizado o pushback e acionamento. Autorizado, chama o 777. Alpha, Juliet, Cross, May, April, Dry Tax 3, Lima, Mike, call me to cross the runway 17. Hey, Alpha, Juliet, thanks. We'll give you a call. Solo 73895 para copy. 73895, pronto? Pronto. Ok. 73895 autorizado 340 para Guarulhos. Prevista saída Gole, Eval, Eudes. Vou repetir, Gole, Eval, Eudes, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 28, frequência do controle é 119, decimal 35, seu transponder é 5126, após a decolagem, vou manter a proa até 3000 pés. Então, 3895. Gente, 340 autorizado, aerovia Upper Whisk 50, saída é a Gole, Eval Eudes, 1935 ao controle, 512.000 transponder, após decolagem mantém por até 3.000, 3895. Firmo. O decolete de Salvador ao 5.6, transfere 119.35. 1935, grave, bom dia, senhor Alfa, tá. Controle de Salvador, bom dia, papapá, Alfa, Tango, Tango. 07, ponto, qualquer. Azul 4107, está autorizado, nível 3620 para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, pela Upper Whisk 50. Prevista saída, Gole, Eval, Eudes, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 28, frequência do controle, 119, decimal 35. Seu transponder é o 5145 e informo que após a decolagem deverá manter a proa até 3.000 pés. Azul 4107. Autorizado Rio de Janeiro, nível 360. Via Upper Whisky 50, saída Gole, Eval Eudes, com curva esquerda, pista 28. Controle 119.35, aciona 5145. Mantenha a proa até 3.000 pés após decolagem. 4107. Para o táxi, chegou no 777, POB 89, alterna com fins, autonomia 0310. No 6, passando 230, parou no 50. Então, 3216, aciona identificação, autorizado de chegada CARI, desça para o nível 050. Desça para o 050 na chegada CARI, então 3216, alguma possibilidade de voar CARI da presente? Autorizado, CARI, então 3216. Direto o cara da presente, 28 no meio. Está 28, estamos em 286, 777. Whisky Bravo, whisky, please. Ok, Scock normal, now join that to Lima and Mike now, ok? F1200, clear your taxi by taxiway hotel and stand by to cross the runway 28. Marinho, clear taxi at your holding point hotel and stand by for cross runway 28. Esquerda, mantenha a posição na Lima e chame o solo em 1219. Autorizado. Whisky Bravo, Whisky Tac now Tower 2118.6 to cross the runway 17. Cabeceira 28 para Guarulhos, pela Aperuíste 50, provável Gole, Eval e Eudes, ok? Gole, Eval ou Fito? Não, Gole, Eval e Eudes. Desculpe, Gole, Eval e? Eudes, Eco, Uniforme, Delta, FDR. Gole, Eval e Eudes, muito grato, minha 741. Paulo Lima para continuar o passo para o passo 3, Black Trans Delta. Juliette, Bravo Delta, ciente, ingresso no pátio principal. Ingresso agora no pátio principal, acelerando seu táxi para cruzar o pátio 3, o pátio principal, ingressando no pátio 3, ok? Positivo, ele ingresso para o principal, agilizando o Bravo Delta. Bono 397, ingresse agora na taxiway Alfa, vai fazer Alfa Juliette, pátio 3, ok? Alfa Juliette, pátio 3, Bono 397. Juliette, posso, 2020, Rode Pod, taxiway. Juliette, Bravo Delta, mantém a posição no través do box 612, ok? Através do 612, vai aguardar o Juliette, Bravo Delta. Afirma. Ele é Fosse Tio Zero. É Fosse Tio Zero, crossing now runway 28. Cross now runway 28, F Alpha. taxi Alpha until hold point of the runway 28. When to near the taxiway Golf, contact tower frequency 118.6. Sim, Marino, clear. Runway Alpha until holding point 28. Controle Salvador, boa tarde, voo no 754, cruza 250, farol no 60. Voo no 754, assina identificação, autorizado chegada a CARI, desce e mantenha nível 060. Chegada a CARI, desce ao 060, voo no 754. Olhe, Eval, Eudes, confirme. Sentiro via? Tá por o risco 50. Sem problema. Bom dia, está na 3 novamente, né? Viu, mantém escuta. Saída para Gole Eval DCT, ok? Gole Eval, aí Eval vai direto a Tiner. Não, é isso, Gole Eval, você vai para Porto Seguro, então é Gole Eval, depois vai ser direto Porto Seguro, ok? Gole Eval, Porto Seguro, confirmando, mas tem pro até 3 mil pés após? Afirmo. Salvador, azul 4107, posição 8 para pushback acionamento. Rádio autorizada, pista 28777. Pista 31191 não? Afirmativa, vale autorização. Tá pronto. Azul 4107, posição 8, pushback acionamento. Azul 4107. Azul 4107, autorizado pushback, reporte para o táxi. Livre push, reporta para o táxi 4107, azul. O Saulo, o 3895 vai iniciar o procedimento de acionamento na posição, chamando para o push. Chame para o push 3895. A senhora poderia confirmar a frequência da torre pro pastor Luiziano? 118.6. Muito obrigado. Voo no 777, decola de Salvador 07, chame o controle 119.35, voo no 777. 0935, 1777, boa tarde. Salvador Tower, Rio Brasília, passa 0020, holding point 28, red pickup. 900, mantendo a proa. Uno 777, contato radar na decolagem, livre da restrição, suba para o nível 320, saída agora e transição em volta. Então retorna o eixo da saída para o 320, 777. Negativo, mantenha a saída, chegada, então 3216. Tá bom, mantenha a chegada, 16. Negativo, prossiga. Então 3191, autorizado Galeão, nível 360. Saída Gole, Eval, Crate, pista 28. Manter proa até 3 mil pés, pós decolagem curva à esquerda. Transponder 5140. Causa. FTE, take off. The FTE turn left to intercept the Patri Gol. Clear to take off now. Maria. Controle Salvador, boa tarde, Altan 9396, informação Papá. Altan 9396, acione identificação, autorizado chegada CARI, desce e mantenha nível 050. Aqui tem uma descida para o 050 na CARI, Altan 9396. Com no 754, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3 mil pés, ou no 0 no 5, gol no 754. Da pista 28, chame torre 198 decimal 6. Livre táxi, Juliette Alfa, ponte espera da 28, torre 18 decimal 6, 4107. Tão 3834, informação, papá. Tão 3834, assina a identificação, autorizado chegada CARI, desça e mantenha nível 060. 0660 na CARI. Tão 3216, autorizado final LF Zulu, reposta estabilizada. Estabilizado, 3216. Para pushback, posição ONU. 3-0. Brasileiro Post 020, radar contact on departure, Quantle level 260, call departure, off transition.